Hoje é dia de grande felicidade. Digo isso porque você é o grande homenageado. É o seu aniversário, afilhado. E eu, como sua madrinha, quero lhe desejar um dia inteiramente feliz, cheio de muita paz. Que você encontre um mundo de sonhos a cada dia da sua vida. Parabéns! Sua presença é muito especial para mim, que lhe admiro e lhe protejo com minhas orações. Gostaria que soubesse do meu orgulho de ser madrinha dessa pessoa maravilhosa que é você. Por isso é que sua presença em minha vida é sempre iluminada. Quando a gente gosta de verdade, tudo é especial e você é muito querido por mim. Felicidades, porque você merece e é o grande motivo desse dia. Que Deus continue lhe abençoando e lhe protegendo em seus caminhos de sonhos, sucesso e realizações. Continue sendo esse afilhado maravilhoso, esse amigo, esse companheiro que enche de vida todos os espaços que ocupa. Parabéns, meu afilhado! Feliz aniversário!